nossa história tem raiz. Desde muito cedo, tudo começou em mim. Primeira inspiração, sem desdizanto, um amor que não tem fim. Tudo em minha vida gira em torno de você. E ainda quem diga que foi pura sorte, eu não penso assim. Sinto que foi Deus. Fiz os dores, lágrimas, amores. Isso é você. É feito mágica. Você é simplesmente única. Um sentimento forte. Você é simplesmente música. E ainda quem diga que foi pura sorte.